está entrando no ar. Um programa dedicado a você, jovem da emissora da Fraternidade. Espaço Jovem. Coordenação Marcos Leite. Apresentação Marcos Leite e equipe. Olá, galera do Espaço Jovem. Muito boa tarde. Eu sou Marcos Leite. Olá, boa tarde, Lízia Nascimento, chegando e para ficar bem juntinho de você até as 3 horas. Olá, galera do Espaço Jovem, eu sou o Gustavo Rezende. E aí, meus amigos, como é que foi o Natal? Foi muito bom, Marquinhos, dormi bastante, descansei, aproveitou, foi ótimo, né? Bom, eu diria que eu comi bastante. Eita, né? Nós. É sempre assim. E eu faço até mal, né? Fala sério. Não, dessa vez... Deu pra levar, né? Deu pra levar. É, eu diria que nem comi, nem dormi bastante, mas foi um Natal muito, muito bom. Maravilhoso, posso dizer. É, cada um do seu modo, e claro, bom, né? Ao mesmo tempo, né? Com certeza. Então foi bem legal, né, gente? E com o desejo de que o Natal de todos vocês tenha sido o melhor possível, está começando o programa mais jovem da emissora da Fraternidade, o Espaço Jovem, em 1400 AM e também em tempo real, através do site www.radioriodejaneiro.am.br. Lembrando que este é o nosso último programa da temporada 2010. Não, e é um programa especial, não é isso, Lise? Com certeza. Olha, vocês vão amar, porque nós recebemos aqui no nosso estúdio uma turma muito legal. É o pessoal da banda Elos do Sol, especialista. Lembrando que o programa é gravado. Estamos sempre com você todas as quintas-feiras, sempre às 14h, com reprise ao domingo, no mesmo horário. Uma informação importante no programa de hoje: não há edição inédita do quiz, ok? Vamos apenas divulgar daqui a pouquinho a resposta do programa, né, do quiz da semana anterior. Mas é claro, quem quer entrar em contato com a gente sempre tem seu espaço. Como fazer, Gustavo? Bom, a opção é o e-mail, né? Escreva para espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então também pelo site, pelo www.radioriodejaneiro.am.br. E se você quiser, o nosso fax vai continuar funcionando. É o 3386-1444. Uma outra opção é a carta. Escreva para Rádio Rio de Janeiro, Estrada do Dendê, 659, Ilha do Governador, Rio de Janeiro, RJ. O CEP é 21-920-000. E seja qual for o modo de contato, não se esqueça de informar que é aos cuidados da produção do programa Espaço Jovem, bem como informe a idade e de onde você está escrevendo, ok? Quiz. Bom, galera, chegamos aí ao nosso último quiz do ano, né? A resposta do nosso último quiz do ano. Bom, na semana passada nós perguntamos: Moisés recebeu aquilo que conhecemos como a primeira comunicação mediúnica registrada na história humana, a transmissão dos 10 mandamentos. Diante disso, perguntamos: qual é o maior e o mais importante desses mandamentos? Alternativa A: amar a Deus sobre todas as coisas. Alternativa B: não tomar o santo nome de Deus em vão. Ou alternativa C: não matarás. Pois é, e antes da gente anunciar a resposta e o correspondente ganhador ou ganhadora do quiz da semana passada, vamos mandar alguns abraços para aqueles que participaram, né, Lise? Enquanto isso, fiquem espertos, né? Pois é. Fazendo suspensezinho aí. Pois é. Então vamos sim, olha, mandar aqui um abraço, né, e um feliz ano novo para sim, o Expedito de Bom Sucesso, tá? Sandra Tristão, do Rio Comprido. Laurita Macedo, de Anchieta. Deixa eu ver quem mais aqui. É o Cláudio Coutinho, de Quintino. Andréia Gomes Mato Correias, de Campo Grande. Peraí que tem mais gente. Tem bastante gente. Né? É muito bom. Valdir Barbosa, de Abreu, do Grajaú. Beijo, né? Paulo César Miranda Gomes, de Rocha Miranda. Tem mais Rodrigo de Jacarepaguá. Beijo, Rodrigo. Feliz Ano Novo. E Darleia Guedes, de Santo Aleixo, Magé. Beijo também. Feliz Ano Novo. Vilma Carbonaro, Anchieta. Isso. Beijo, Feliz Ano Novo pra vocês. E tem mais, não sei. Com certeza. E aí, Gustavo? Bom, além dos que a Lízia falou, né? Tem ainda os que participaram pela internet. Isso. A Flávia Rubatino, de Faria, né? Isso. A Lucy Celente Teixeira, de Almeida. Isso. E o Celso Gonçalves, de Aguiar. Valeu, um grande abraço para todo mundo. Um feliz ano novo para todos vocês. E agora sim, Lízia, qual é a resposta correta? Letra A, letra B ou letra C? Então, suspense. Tananana. Amar a Deus sobre todas as coisas é a resposta e é a opção A. Isso aí. E qual foi o nosso ganhador ou ganhadora? Temos uma menina como ganhadora, é a Andréia Gomes Mato Correia, de Campo Grande. Parabéns. Parabéns, tá? Andréia. Um beijo, feliz ano novo para todos vocês aí que estão nos ouvindo. Isso mesmo, Andréia, a ganhadora do nosso último quiz de 2010. E ela irá receber como brinde do Espaço Jovem um exemplar do livro Romances de uma Rainha, volume 2, de J.W. Rochester, uma publicação da editora FEB, e também um exemplar da revista Cultura Espírita, publicada pelo Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB. A Andréia Gomes Matos Correia tem um prazo de 10 dias para retirar o seu brinde aqui na portaria da Rádio Rio de Janeiro. Esse prazo começa a contar a partir desta sexta-feira, dia 31 de dezembro, 10 dias corridos. No caso, ela pode vir tanto em dias úteis como feriados e fins de semana. Sempre procurando aqui a portaria da emissora no horário comercial. Parabéns, Andréia. Parabéns a todos os que participaram, não só desta edição do quiz, mas ao longo de todas as edições de 2010. Né? Não é isso, gente? Que estiveram conosco. Exatamente. Aqui, né? E aqui fica todo o estímulo para que em 2011 cada vez mais a gente participe. Outras perguntas virão, com certeza, e contamos cada vez mais com a participação de vocês. É, não é isso? Super importante, gente. Valeu! Rádio Rio de Janeiro, na internet com você. Eles são jovens e, como todo jovem, têm sonhos como cantar e tocar. Mas também são jovens que têm responsabilidades como todos nós. Como será que eles conseguem levar cada dia estudando, trabalhando e ainda sendo músicos? Estamos falando da banda Elos do Sol. Vamos saber então um pouco mais sobre a história, os trabalhos musicais e quais os projetos para o futuro desta banda que é tão importante no cenário da música espírita jovem aqui no Rio de Janeiro, neste especial de fim de ano do Espaço Jovem. Para tanto, convidamos, claro, a galera, a turma, o grupo da banda Elos do Sol para vir aqui à rádio, né, pessoalmente, para nos mostrar um pouco do seu trabalho e conversar conosco. Então, meus amigos da banda Elos do Sol, muito boa tarde, bem-vindos ao programa. É uma honra recebê-los aqui e sintam-se em casa. Olá a todos, boa tarde. Boa tarde, gente. Nosso Espaço Jovem, mais um super programa para vocês. Boa tarde a todos da banda. Espero que estejam acomodados e sejam bem-vindos. Com certeza estão. Boa tarde, gente. Boa tarde. Valeu. E a banda Elos do Sol aqui presente. Tá todo mundo aqui ou tá faltando alguém? Tá faltando o guitarrista, né? O Saulo Teles. Certo. Que tá viajando a trabalho hoje. Ah, ok. Perfeito. Bom, então, feita essa ressalva, o Saulo, infelizmente, não pôde estar aqui conosco. Queria que vocês todos, né, aqui presentes, se apresentassem, começando por você mesmo. Você que aí que falou por último agora aqui. Tá certo. Eu sou o Diogo Carneiro, sou vocalista da banda. Certo. Junto com a Flavinha aqui. Sou a Flávia Rubatino, também sou vocalista. Sou a Verônica Braga, flautista. Gabriela Braga, violinista. Eu sou o Goiaba, também conhecido como Felipe. Certo. Meu nome é Breno Marques, eu sou o baterista da banda. Meu nome é Rafael Freitas e eu sou baixista da banda. Tá certo. Lembrando que hoje também tem aqui a nossa produtora, cinegrafista, assessora da banda. técnica de som. De... Mariana Mendonça, vamos dizer, um bom brilho multiuso praticamente. Tá certo. Gente, então sejam muito bem-vindos, é uma grande alegria recebê-los aqui. E Márcia, o que, é que a gente pode perguntar para Elos do Sol nesse início? Bom, pessoal, a gente quer... de início, saber como foi a história dessa banda, como é que ela surgiu, quando começou, quem teve essa ideia desse trabalho voltado para a divulgação da música espírita. Quem se habilita aí a responder? Eu. Vai, Flavinho. Opa. Bom, a nossa história começa mesmo na Comerge, que é a Confraternização de Mocidades Espírita. Dos Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Isso. Que tantos jovens conhecem, né? Com as casas espíritas. E a gente frequenta, né? A gente vai no Polo 8, que hoje é 8 e 18. Isso. E na época. É um polo, bastante tradicional. Conheço muita gente desse polo. É. Inclusive alguns de vocês aqui eu conheci lá. O polo, algum tempo atrás, se multiplicou. Agora é polo 8 e 18. Isso aí. E a gente sempre fez parte, todos nós aqui, a gente sempre fez parte da equipe de música, dos violeiros, o Coromerge. E lá também a gente acabava desenvolvendo um trabalho... por pedido da equipe de estudos e artes, trabalho de arranjos musicais, ou seja, a gente dava um colorido nas músicas que todo mundo já conhecia e tudo. E aí o grupo, a equipe de música, formou um grupo de arranjo, que é também antiquíssimo. Quando eu entrei na Comerge em 2000, já tinha começado, né? Ou seja, há muito tempo. Certo. Muito tempo atrás. E aí a gente começou, o grupo começou a se destacar por conta disso, dos arranjos diferenciados das músicas. E depois de algum tempo, quando creio que todos nós já estávamos aqui, todos os integrantes da Elos e mais outras pessoas estavam integrando essa equipe, nós começamos a receber convites de casas espíritas que gostavam muito do nosso trabalho na Comerge e queriam que a gente levasse isso para outros lugares. Daí... Sim. Os coordenadores, né, que eram Felipe Braga, Alan Valdivia, eles começaram a pensar... Em fazer ensaios todos os meses da equipe para que a gente mantesse a união, para que a gente não se visse só na Comerge, mas claro. Que a gente fizesse um trabalho ao longo do ano, não seria para apresentações, seria de preparação para a Comerge. Uhum. E nessa época qualquer jovem podia participar do grupo, qualquer jovem da Comerge que ia fazer parte do evento. Sim. É porque assim, a gente tinha momentos na Comerge, que eram os momentos que tinham. Momentos de arte, são pecinhas de teatro, encenações, que a gente também colocava, era a responsabilidade de colocar o som, né, a música, os momentos musicais nesses momentos de encenação de teatro. Claro. Então era aberto, assim, todos que quisessem trabalhar com música dentro da Comerge podia participar do grupo, né, do pessoal da sensibilização e da ambientação, né, com a música. Por isso, os convites começaram a surgir, surgir. Eventos. E a gente sempre se apresentava como equipe de arranjo do Polo 8 da Comerge. E aí, depois de um tempo, a gente foi vendo que os convites foram aumentando. O repertório estava ficando, assim, esplêndido. E a gente, né? Nossa, a gente vai deixar isso só para uma época do ano, sabe? A gente não vai levar isso para outras casas, para outras pessoas que também querem ouvir. E aí a gente percebeu que o trabalho do grupo... ele poderia mesmo se estender para todo o movimento espírita e para quem quisesse ouvir. Então, depois da Comerge de 2008, a gente fez algumas poucas reuniões e a gente decidiu, a gente vai montar uma banda de música espírita e aí surgiu a Elos do Sol. Maravilha. Nossa! Aí, olha, outra história. Vai o programa inteiro ou não? Não, foi engraçado. É sempre assim, né? O que a gente bota? Bota, sei lá, a luz da lua, sei lá, vamos pensar. No final das contas foi por votação. Mas foi uma reunião que nós todos fomos conversando qual era o objetivo da banda, vendo o que embasava, o que a gente queria. E aí foram surgindo palavras, um brainstorm. E aí foi surgindo os nomes possíveis, a gente dá ideias e significados que a gente queria colocar. Bom, galera, quais instrumentos fazem parte da banda Elos do Sol e quem toca o quê, né? Tá. Flávio e Diogo são as vozes principais. E outros integrantes também fazem vozes. Todos os outros, né? Outros fazem vozes. O pessoal todo aqui canta. E você é flautista? Oi? Você é flautista? Eu sou flautista, Verônica. Uhum. O Sala do violão, guitarra. O Rafael é do baixo. A Gabriela é do violino. O Breno da bateria e percussão. E o Felipe do percussão, gato, escaleta e violão. Maravilha. Bom, a gente prometeu aqui, né, não só ter papo, ter música também, óbvio, é, né? Claro. Trazer vocês aqui sem tocar, pelo amor de Deus. Então, o que vocês sugerem, qual música que vocês gostariam que abrisse essa participação musical de vocês? Ah, tá. A gente acabou de gravar um single, né, 3 músicas. Sim. Que... preparando já para o nosso CD que a gente pretende lançar no ano que vem. Sim. Então, a gente, nesse CD, a gente quer mostrar para vocês o nosso trabalho, né? De estudo, claro, com a banda toda. A música No Tom do Amor. Vamos ouvir. Yeah. Valeu! Ouvimos então a Bandelos do Sol. Qual o mesmo nome da música, confirmando? No Tom do Amor. No Tom do Amor, maravilha. Até aproveitando, essa música é uma composição própria de vocês? Vocês trabalham com composições próprias ou só com composições espíritas de outros músicos? Sim, a gente trabalha com composições próprias de outros músicos, músicas conhecidas, músicas desconhecidas do meio espírita daqui do Rio, de outros. A gente tenta pegar também de outros estados. Certo. E até essa música agora, No Tom do Amor, ela é a composição do Saulo, né, o guitarrista, violonista. E, bom, ele não pôde estar aqui. A gente até colocou a nossa gravação, né, a nossa demo, né, a nossa demonstração, para que as pessoas pudessem ter noção do todo, né, de todos os instrumentos, porque hoje aqui a gente está numa versão mais simplificada, por causa, aqui não dava para trazer bateria do Breno. Claro, claro. Tudo, então... Tem esses detalhes. E nós temos também outros compositores, né? O Breno já compôs algumas músicas, eu compus uma, o Saulo compôs também, o Diogo, o Rafael. E assim vai, né? A gente vai juntos buscamos inspirações. A gente tem músicas em conjunto também, né? Tem uma música que quase todo mundo aqui botou a mão na música e outras pessoas de fora da banda. Uma lista enorme de compositores da música. Tem coisas assim. E por aí vai, né? Pois é. Também devem existir compositores que não estão encarnados. Com, né, certeza, não tenha dúvidas. Com certeza. É verdade. Flávia, vocês comentaram no início que se conheceram na Comerj, né, Confraternização de Mocidades Espíritas do Estado do Rio de Janeiro. Vocês só se conheciam dali, se conheciam de outro lugar? Bom, alguns já se conheciam da Casa Espírita, o caso do Felipe e do Saulo, que eles eram amiguinhos desde criança, né, da Casa Espírita. A gente também, né? Desde a adolescência, a né? A gente também, né? Eu e Diogo, pra quem não conhece, ele é um menino muito alto. Eu conheço, pra ter noção, eu conheci o Diogo quando ele era pequeno. Faz pouquinho tempo, né? Faz muito tempo. Tem alguns 15 anos. Pouquinho tempo, pouquinho. Gabriela e Verônica, a gente se conhece há uns 10 anos. Quando eu entrei na Comerj, elas já estavam lá, ativonas. E nós depois frequentamos o mesmo centro, né? Que é o André Luiz, eu, Diogo, Gabriela e Verônica. A Gabriela e a Verônica são irmãs, então já se conhecem há muito tempo. Eu percebi pelo sobrenome. Percebi pelo sobrenome. E como, nessa, né? Encarnação. Bota tempo. Não, brincadeira, cara. E o Breno e o Rafael são os presentes, né? Eles chegaram e saíram completando, assim, a banda. Bem legal. Quando vocês decidiram formar a banda, havia uma missão pré-estabelecida? Um ponto que vocês queriam chegar? Fala aí, Rafa. Então, quando a gente formou a banda, a gente tinha noção que não era um grupo comum, né? Quer dizer, a gente... nós somos 8 pessoas, né? Então, temos flauta, temos violino. Então, uma das coisas que a gente queria fazer era aproveitar, né, essa disposição de instrumentos, o nosso entrosamento, né, para fazer bons arranjos e tal, não só das nossas músicas, quanto de músicas já conhecidas. Mas é claro que existe uma missão maior, né, do que todas essas, que é a gente levar, né, o evangelho através da música, né, e a gente podendo usar, né, essa ferramenta da música como algo que embeleze, né, mais ainda, que faça com que a mensagem do evangelho toque as pessoas de uma maneira diferente, né, através de acordes, através de harmonias, da palavra cantada, né, então essa é a grande missão da banda, com certeza. Gente, vamos lá, mais um número de vocês agora aqui, né, acústico. É ao vivo. O que vocês poderiam tocar pra gente poder fechar esse primeiro bloco? Bom, a gente já falou que nós temos vários compositores na banda, né? Inclusive a Flavinha Rubatino, então a gente agora vai tocar uma música dela chamada Pérola. Da minha irmã também, Lívia. Ah, da Flavinha e da irmã dela, né? Ah, ok. Da Lívia Rubatino, das duas. Então tá, vamos ouvir. Thank you.

também temos nosso encontro marcado, não é isso, Gustavo? Exatamente, a gente não vai sair da sua vida, não. É, continuamos, né, às quintas-feiras e aos domingos, sendo que nos domingos vai ao ar a reprise do programa de quinta-feira, sempre às 14h. Isso aí. E quem queira, Gustavo, entrar em contato conosco durante esse período, pode fazê-lo, não é? Claro, é só escrever para o e-mail espaçojovem@radioriodejaneiro.am.br ou então acessar a página do Espaço Jovem dentro do site da emissora da Fraternidade, que é o www.radioriodejaneiro.am.br. É bom também informar sempre a idade e de onde escreve. Isso aí. Bom, gente, está chegando ao final mais uma temporada. Queremos aqui fazer o nosso imenso agradecimento a todos aqueles que contribuíram para o êxito, para o sucesso de mais uma temporada do Espaço Jovem, agradecer a direção da Rádio Rio de Janeiro, agradecer a essa equipe fantástica de produtores que compõem o programa, a essa equipe fantástica de técnicos aqui da emissora, claro, os nossos convidados que colaboram, que contribuem de uma forma incrível, as mocidades que participaram ao longo do ano e, em especial, lógico, você ouvinte, razão maior, né, da nossa existência e da existência do Espaço Jovem. Então, muito obrigado a todos, que todos tenham um grande ano, um excelente Réveillon, né, e um 2011 repleto de alegrias e de realizações. Não é isso, Lise? Com certeza, gente. Gostaria de assinar embaixo tudo que o Marquinhos falou, né, e deixar o meu beijo, meu abraço e o meu feliz ano novo para familiares, amigos, enfim, todos vocês que estiveram conosco durante todo esse ano. Gustavo? É, galera, feliz ano novo e que 2011 seja ainda melhor do que 2010, não é mesmo, com gente? Com certeza será, é verdade, gente. Com certeza. Espaço Jovem, um programa produzido por André Luiz Coutinho, Gustavo Rezende, Lízia Nascimento, Márcia Coelho e eu, Marcos Leite. Na técnica, a competência de Pablo Luiz. Tchau, galera. Feliz ano novo. Até 2011. Tchau para todo mundo. Feliz ano novo. E a gente se vê ano que vem, se Deus quiser. Beijo. Tchau, galera. Até 2011. Tenham todos um bom Réveillon. E é claro, como sempre, mantemos contato. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Espaço Jovem, um programa dedicado ao jovem da emissora da Fraternidade.